Salvador, boa noite, voo 643. Voo 643, Salvador, boa noite, chegada em pit, desça para 5000, ajuste no 014. E pit 5000 no 014, 643. 28 está liberada. Se nós tivéssemos a interdição noturna, o senhor não poderia pousar em Salvador. E a restrição que existe, os 90 primeiros metros da cabeceira 10, que está sendo quebrada já há algum tempo, e o senhor não vai utilizar no pouso na 28. Obrigado, Igão. Só um cross-check de segurança. Obrigado. durante 10 metros graus. Procedimento ILA, volume para pista, 2, 8, pista medium, 2, 8, 9, 8. Correio 1186. 86643. 5171, troca frequência para 127.2, alterna 2455. Ok, tem uma decisão 261, alternando as frequências dos pilotos citados. Contato radar a posição Vanil, em reposta a posição Carro, alternando centro Brasília, 1273. João no 643, livre pouso na 28, vento 230 graus com 11 nós, altímetro 10 no 4. Livre pouso 28, 10 no 4, João no 643. Solo aos três. 31, livre pela esquerda, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 9. Aqui é Alfa Juliette, 9, o nome é Pai. Salvador, Papa Tango do Parma. Sim. É, permissão para girar em marcha lenta na remota número 14. Coordenação com a Infraero, autorizado, reporte ao término. Afirmativo. Coordenado com a Infraero, avisamos após o término.